Escuta esse testemunho que foi deixado na plataforma. Meu nome é Rosângela, sou de Iracemápolis e escuto Padre Reginaldo Manzotti pela Rádio Magnífica de Limeira. Padre, minha cunhada tem a mãe dela que aos 37 anos ela sofreu um derrame em que paralisou o cérebro dela, metade do corpo dela. E ela está com 50 anos hoje, é cadeirante e dá um trabalho enorme para a filha dela, que aos 9 anos ela teve que cuidar da mãe dela. Padre, a mãe dela chamava ela toda noite, gritava, e eu comecei a passar a água para ela, padre, e pedi a roupa dela, e no meu rádio parece, sabe, padre, parece um altar, água, foto, exame, roupa. E depois, padre, ela começou a falar para mim que a mãe dela dorme a noite inteira, e o rins dela também estava paralisado, né, padre? Por incrível que pareça, os rins dela está bom de novo. Obrigado, Jesus Eucarístico. Obrigado, Santa Rita de Cássia. Obrigado, Sagrado Coração de Jesus, pela graça recebida. Obrigada a você, querida, por ter ligado. E que mais pessoas façam isso. Ligue 0 operadora 41 3221 6060. Bíblia aberta. Cartilha de oração. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. E o texto de hoje, Mateus 9, 32 a 38. Mateus 9, 32 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Foi apresentado a Jesus um mudo possuído pelo demônio. O demônio foi expulso. O mudo começou a falar e a multidão exclamava admirada: jamais se viu algo semelhante em Israel. Jesus percorria todas as cidades, pregando o evangelho do reino e curando a todos de enfermidades. Vendo a multidão, Jesus ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida, abatida, como ovelha sem pastor. Então Jesus disse aos apóstolos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a messe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filho, filha, o Evangelho fala por si mesmo. Só, por favor, largue aí o que você está fazendo e preste atenção. Por favor. Eu vou retomar algumas frases e eu quero que você as medite agora. Jesus percorria as cidades, os povoados, curando todo o mal e toda a enfermidade. Você percebeu? Jesus percorria curando. Jesus percorria libertando. Mas quando viu a multidão, ele viu uma multidão abatida, enfraquecida, como ovelha sem pastor. Há uns anos atrás, foi depois de ler esse texto que eu compus esta música. A primeira parte é uma proclamação da presença real de Jesus na Eucaristia. Talvez o tempo me permita ir para a segunda estrofe, que é exatamente esse texto. Vinde a mim, vós os cansados, Venham a mim, vocês que estão abatidos. Venham, porque o Senhor os libertará. E é nessa atitude que nós vamos rezar com essa música e entrar na vida daqueles que estão abatidos como ovelhas sem pastor e dizer: busquem o Senhor, acreditem. Ao olhar a hóstia santa elevada no altar, não é apenas pão e vinho, é Jesus, viu? É o Senhor que ali está. De joelhos eu me prostro, é Jesus que vai passar. É o Santo de Israel. É o Santo de Israel. Ele que passava pela vida das pessoas e curava, libertava, anunciava a palavra de Deus. É o Senhor. É o Senhor. Que nessa tarde de terça-feira, dia 7, Ele está te acolhendo, viu? Acolhendo a sua dor, sua enfermidade, sua angústia, sua insônia, sua solidão. Eu posso tocar. É o Senhor que agindo. É o Senhor que agindo em mim está. Essa segunda parte. Escute, eu gosto, bom, eu sou suspeito, mas escute. Jesus olha para a multidão e tem compaixão. Ao olhar a multidão, como ovelha sem pasto, foi movido em compaixão, que o convite então lançou. Venham a mim! Vinde a mim! Vós os cansados, Jesus disse, eu vos aliviarei. Ah, Senhor, nós estamos na tua presença, de norte a sul, uns na roça, outros na cidade, outros dirigindo, não importa. E é por isso, Senhor, que nós acreditamos que acolhes o nosso pedido. E é por isso que pedimos, Senhor, abençoai a água. Senhor, nessa terça-feira, abençoai os doentes, alivia a dor. E se você está com uma dor, coloque a sua mão sobre essa dor, seja no braço, seja na perna, seja no coração. Liberta, Senhor. Tira o sofrimento. Tira esse cansaço. Jesus, eu creio que estás agindo. Abençoai a água. Abençoai os remédios. Abençoai as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento: Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.